Eu já tentei estimular isso lá na minha você tá ensinando um violão, algum instrumento, alguma coisa? É, mais uma coisa, eu aprendi a ser um é, pra tomar bem. Quase. O jogo de a onda do rei. Peraí, papai, aumenta um pouquinho, vai. Presente chama cano africano pro meu amigo João. Vai lá, tá saindo a filmagem. Firmeza, que tal uma surpresa pro João ficar beleza no saco? Uma pulseira de escolada pro João usar no braço e não tá nada. Engraçada, entendeu? Fica lá uma camiseta, bem canona e toda preta, roupa colorida, é careta. E todos têm alguma sugestão. Depois de muita confusão, chamamos a produção e achamos um presente pro João. Vai lá que papai bota o outro. Eu sou o Daniel de Andrade. Vai lá, você tá sendo.